Fecheiro 1. Alice Walker, A Cor Púrpura, vencedor do Prémio Pulitzer e do National Book Award. Sobre ele disse Chimamanda Ngozi Adichie, uma exuberante celebração do que significa ser mulher. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Proceda à sua leitura, Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Leitura da Badana anterior. Alice Walker. Alice Walker nasceu em 1944 e é uma das escritoras mais destacadas dos Estados Unidos. A sua obra inclui romances, contos, ensaios e poesia. Em 1983, Walker tornou-se a primeira mulher afro-americana a ganhar um prémio Pulitzer de ficção com este romance, A Cor Púrpura, também vencedor do National Book Award. Alice trabalha também como ativista na denúncia de problemas de injustiça, desigualdade e pobreza. http://alicewalkersgarden.com. Leitura da Badana posterior. Alice Walker é uma escritora incrivelmente talentosa. The New York Times Book Review. A Cor Púrpura coloca Walker à altura de Faulkner, The Nation. Um romance sempre relevante, Newsweek. Extraordinário, um livro para colocar entre os clássicos da literatura de todos os tempos, San Francisco Chronicle. Um livro que nos faz pensar, The Guardian. Uma das escritoras americanas mais talentosas, Isabel Allende. Uma fábula para o mundo moderno, The Washington Post. Um livro impressionante e brilhantemente concebido. Uma saga cheia de alegria e dor, humor e amargura, repleto de personagens que vivem, respiram e iluminam o mundo das mulheres negras. The Publishers Weekly. A Cor Púrpura exalta tudo o que significa ser mulher. Ser uma mulher negra e gostar das melhores celebrações. A honestidade de Alice Walker, neste livro, é combativa, implacável e redentora. É dessa honestidade que surge a amargura. E, no entanto, a amargura nunca macula a humanidade da visão de Walker. Adoro que a Cor Púrpura não tente amenizar os seus golpes e tenha também a coragem de manter uma fé maravilhosamente inabalável no perdão, na bondade e na esperança. Chimamanda Ngozi Adichie. Às vezes engraçado, sobretudo comovente e ainda decorado com o encanto de um conto de fadas, A Cor Púrpura aborda bravamente questões sociais e deve ser leitura obrigatória para todos, especialmente para os que ainda optam por fechar os olhos aos abusos e à violência cometidos em nome do sexismo e do racismo. Open Road Review Magazine. Informação da capa posterior. Um clássico da literatura, um importante manifesto. Sally, de 14 anos, escreve cartas a Deus para tentar compreender o que lhe está a acontecer. Órfã de mãe, abusada pelo homem a quem chama pai, separada da irmã Nettie, privada dos dois filhos e oferecida em casamento a um homem que a maltrata, considera-se uma negra pobre e feia, até que conhece Sugar, amante do marido. Com a ajuda de Sugar, a mulher mais linda que ela viu na vida, Sally descobre não só o paradeiro da irmã desaparecida, mas também o próprio corpo, o prazer, o amor e, acima de tudo, a sua voz. Romance epistolar, composto pelas cartas que Sally endereça a Deus com uma honestidade brutal e pelos relatos de viagem que Nettie lhe envia de uma missão em África, A Cor Púrpura aborda temas como a violência brutal a que estavam sujeitas as mulheres negras no início do século XX, a relação dos negros com o seu passado de escravatura e a busca do espiritual num mundo cruel e sem sentido. Galardoado com o Prémio Pulitzer e com o National Book Award para o melhor livro de ficção, A Cor Púrpura foi adaptado ao cinema em 1985 por Steven Spielberg e nomeado para 11 Oscars. Um clássico da literatura americana, aclamado pela crítica e amado por sucessivas gerações de leitores, tão relevante hoje quanto no ano da sua publicação. É uma extraordinária peça de ficção que combate o ódio, a desigualdade e a violência, ao mesmo tempo que celebra o amor pela vida.